seja onde for, se você vier, estarei aqui. Se você chamar, pode crer, eu vou. Seja onde for. Banda Galinhos. Meu amor está. Tua flor, tua metade, tua prisão e liberdade, teu jardim, teu louco amor. E toda noite minha cama ainda chamo por teu nome. Essa paixão é que me mata, esse amor que me consome. Mas eu não quero um outro homem, eu preciso é de você. Se você chamar.